Carreteiro de pinhão. Imagem: prato servido com carreteiro de pinhão. Uma única panela. Receita tradicional gaúcha, mas muito mais gostosa com pinhão. Ingredientes: 350 g de pinhão cozido descascado. Uma cebola pequena. 3 dentes de alho. Uma pimenta dedo de moça. 3 tomates italianos. Uma colher de chá cheia de páprica defumada. Uma colher de sopa de molho inglês. Uma xícara de arroz. Modo de preparo. 1. Pique o pinhão em rodelas grossas. 2. Em uma panela média, coloque uma colher de óleo vegetal e frite o pinhão em fogo médio. Coloque uma colher de chá de sal, a gosto. Mexa com frequência. 3. No que o pinhão começar a ficar crocante, adicione o molho inglês e frite até o pinhão ficar crocante por fora e macio por dentro. 4. Reserve essa delícia. Não se preocupe, a receita já está com 50 gr a mais de pinhão para você experimentar enquanto termina o prato. 5. Retirado o pinhão, adicione uma colher de óleo vegetal na panela. 6. Refogue a cebola picada em fogo alto. Em seguida, adicione o alho e a pimenta para refogar em fogo médio. 7. No que o alho ficar dourado, adicione os tomates descascados e picados. 8. Adicione a páprica defumada e o sal a gosto. 8. Cozinhe em fogo baixo e com a panela semiaberta até a base de molho de tomate ficar a seu gosto. Mexa com frequência. 9. Base do molho pronto. Adicione o arroz e 2 xícaras de água. 10. Cozinhe o arroz mexendo com frequência até ficar no ponto a seu gosto. Corrija o sal, a gosto. Se necessário, acrescente água aos poucos. 11. O arroz está ao ponto? Adicione o pinhão, mexa e sirva. Observações. Tempo de preparo, 1 hora. No molho, fique à vontade para adicionar temperinhos maravilhosos como sálvia, erva baleeira, etc. Tem hora para o nobis? Adicione picada junto com o arroz. Sirva com temperinho verde ou coentro picado fresco. Rendimento: serve 4 pratos.